3, segue por 612, ó, parte principal, na 3190. Tá 3567, pronto? Mais um minutinho, senhora. Ok. O Marco, Mike tá na curta final. Mike Golf Mike, visual, tem livre pouso no 45, reporte no solo, vento 080 graus, 159. Mike. Torre, o Papa Romeu Lima na vertical do farol. De Papa Romeu Lima, o senhor solicita pouso na cabeceira 17? Acima ativou direto na pata, se for melhor, senhora. Ok, Papa Romeu Lima, é autorizado dar presente o cruzamento do campo na final do pátio da Bata. Reporte cruzando o eixo, informo que tem correção, Papa Lima. Papa Romeu Lima, mantenha o setor, tem um Boeing da Web na final da 1-0, ok? Aguarde, já será autorizado. Vai manter o setor, o Papa Romeu Lima. Oi, Salvador, boa tarde, WebJet 5729, Cui, aliás, boa tarde, Web 5729. Continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Oi. Oi, Salvador 3567, ponto esperando no zero, pronto a decolagem. Informa que decola de imediato. Gente, são 3567, livre decolagem de imediato, sem parada, vento 090 graus, 149. Livre decolagem de imediato, sem parada, na 10, tá 3567. Papa Romeu Lima na escuta. Papa Romeu Lima. Informo que o senhor vai prosseguir a retaguarda do Boeing 737 final de 5 milhas da 10. Reporte quando visual. Vai reportar quando visual e seguir na retaguarda, o Papa Romeu Lima. Web 5729, informo tráfego à direita, helicóptero fazendo espera visual via litoral, não vai interferir com sua aproximação. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Passou externo, Mike Off Mike, seu solo 36, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Papai Romeu Lima já visual com o Boeing. Gente, prossiga a retaguarda do Boeing 737, final de 4 milhas. Vai prosseguir o Lima. Iniciando a decolagem, 3567. Gente. Salvador, Web 6720. 894, dessa via chegada mar para 2000 na proa de Mari, ajuste 1012, forma localizador. Formando Mari, via 1012, essa parte. Israel, após Leda, após Bidev, Bravo Inha Delta Eco Victor Bidev. Aciona 5570, frequência do controle 119.8. 340, Galeão, via 350, decolada 10, curva direita da El, Leda, Pitev. 5570 no transponder, 198 é o controle, 6720. Quatro, chame pronto para o push, ajuste 1002, Web 6720. 1012, chamarei, obrigado. Salvador, muito boa tarde. Então, 3567 decola, cruza 1600, na Goli. Cinco, meia, sete. Aguarde, 3567. Aguarde. Patrulha de Salvador, Romeu 01, boa tarde, formação, Romeu. Sete, aguarde. É 3567, acione o código 5560. 5560, 3567. Papá Romeu Lima, já vou visual na rota? Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima. Estação 085 modificado aos 39, Romeu Lima. Tem chamado de pouso, Romeu Lima? Gente, a seção 05-2028 é estimado de pouso. Chame o centro Recife, frequência 12685, ao termo 2545. Romeu Lima. Romeu Lima tem livre pouso direto na Bata, vento 090 graus, 149. Livre pouso na Bata, o papá Romeu Lima. Guardião 06, prossiga. Boa tarde, aeroporto do Grécia, nada deslocando para o ponto de... para decolar para o CAD, 02 a bordo do horário. Confirme o comandante. Dourado. Solo Salvador, web 5729, Ivana Fox. Ingresse pela Kilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio 1, web 5729. Kilo, pátio 3, chama na ingresso, pátio 1, no 5729, obrigado. Está livre a ascensão 380? Está livre a ascensão 380 sob vigilância, segundo perfil da saída Gole, 3567. Ok, então saída Gole 380 da 3567. A possibilidade de voar o fito da presente para o TAM 3567? Aguarde. Acesse autorizado direto ao FITO. O FITO da presente, 357, muito obrigado. Guardião 06, livre da colagem de FITO no 7, vento 090 graus, 149. Vento 06. Autorizado descer via para 2000 pés, a sua identificação 1012, informe localizador, 601. Descer via até 2000, 1012, 601. Salvador, muito boa tarde, ao gol 273, cruzou 260 para 170 para Romeu. Prova de Lagoinha, chegada Bonfe, desce via para 2000 pés, ajuste 1012, 1273. Alagoinhas, 2012, desce via na bomba. Ingresso a parte 1, portão 05, 5729. Parte 1, 05, obrigado, 5729. Salvador opera na 198. Boa tarde, o guardião 06. Guardião 06, prosseguir. 19, décima 8. Na pouso no CAB. Chamada para o táxi, 856. Guardião 06. 06. Antônio Fome, Alfa, Oscar Golf, prosseguir. Confirme. Alfa, Oscar Golf. Deu 06 na final pro cara. Sente frequência livre. 6. Prossiga. Posição 1 para transmissão Recife 370. Pronto pra cópia? Afirmativa. Autorizado Salvador Recife, nível 370, uniforme Whisky 58, pista 1-0, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle em 119.8, transponder 5556, azul 4206. 2-0 Salvador Recife, nível 370, pista 1-0, transição Puca, transição Caju, Whisky 58, após a decolagem, curva esquerda. Controle 198 e o transponder 5556, o azul 4206. Proteja a subida, por gentileza. É, Pedro, podia confirmar se está correta a autorização? Não, proteja somente o perfil de subida, a saída. É Puca, é, transição Caju. Ok, correto, 01 no chame pronto, puxa acionar. Chamará. Está na posição 1, pronto para puxar aqui o acionamento. Ok, chama para o táxi, 4206. Chamará para o táxi, 4206. Polo 856, com 91 a bordo, 3 horas e 7 minutos de autonomia alterna, Salvador para o táxi. 91, Salvador, 3 horas e? 1-7. Ok, copiado, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1-8-6, altímetro 1012, voo no 856. Juliette Alfa, no ponto de espera, 5-8-6, ajuste 1. 0 no 2, 1-2-3, graças. Intensidade, clareza 1. Cinco quatro no cinco, controle. Na escuta, 5-4 no 5. 5-4 no 5, serviço radar encerrado, 7 milhas da posição coral. Na posição coral, chame o centro, chame o controle Ilhéus, frequência 120.1.354.15, mantendo o nível 140. Mantendo 140, sobre coral Prosec com Ilhéus, o 354.15, boa tarde. Boa tarde, serviço radar está encerrado, 354.15. Cliente, 54.15. Pela notificação? 30 agora. 19:30, é isso? Exatamente. Então, que eu não recebi no sistema, vou checar com a IS, mantém escuta e aguarde de cópia. Ok, né? 56 no ponto, espera, dono zero, pronto. Gente, boa noite, 56, linda, cola pista no zero, vento 090 graus, 12, nós. A linda cola, pista no zero, 256. Tá. 002, aguarde para a cópia, Galeão. Vetor para sequenciamento, mantenha a proa 215. Limite é no 30 de cima. Ok, proa 215, 601. Voltão 8002, copia o 380 Galeão. Prossiga. 380 Galeão autorizado, eu previsto que 50. Bidev, UPA novembro 857, até seguro após o pesulou no meia, conforme rota do plano. Pista 10, curva direita, subida da El, Leda após Bidev. Aciona 5573, controle em 119.8, então 8002. Autorizado 380 para Galeão, autorizado 50. Bidev, UPA novembro 857, seguro após o Luno meia, pista 10, primeira curva direita da El, Leda. Direto 5573-198-0002. Ok, vai prosseguindo a Zulu 16 até Groove, após conforme rota do plano, ok? Ah, prima chega, exatamente. A Zulu 16 Groove, depois a Zulu 4 da Lazena, 8002. Chame para puxa acionar. Ah, já. 94. Chame a torre no 8.6, 3894. 18.6, torre, obrigado, 3894. 3894. Alô, Oscar Bravo? Confirme? Oscar Bravo, apareceu uma afirmativo, tá pronto o acionamento? Afirmativo. Acione e aguarde um minuto pra cópia. Ok. Para o táxi azul 4206, está com 82 a bordo, com 3 horas e 58, alterna Maceió. Azul 4206, táxi à direita, até o ponto de espera da 10, lá chame a torre 1186, 1012 altímetros. À direita, ponto de espera da pistão 10, lá 86012, azul 4206. Paulo Salvador 6720 da web, puxa acionar no gate 3. Autorizado, chame táxi, 6720. Chamarei para o táxi, 6720. Capatango Oscar, Oscar Bravo, cópia. Ai, por... Salvador Vera Cruz, 1 no mil pés, decola da 10, curva direita, prossegue via corredor Axé, acione 0126, no controle 119.8, Oscar, Oscar Bravo. Decola, pista 10, curva direita, corredor Axé, mil pés, controle 119.8, torre 118.6, o transponde 0126, solicitaria a intercepção de alta. Confirme? A Delta, qual? 02 a bordo ou 0 único? 02. Ok, ciente, qual a autonomia? 5 horas. Já está pronto para o táxi? Ok, já autorizado o táxi aí à esquerda pelo Aquilo, cruze a Alfa e na Delta mantenha a posição lá no ponto de espera e chame a torre 1186 para o táxi e para o ingresso e decolagem. Oscar, Oscar Bravo. Estou em Salvador, muito boa tarde, azul 4206, ponto de espera, pistão na zero, pronto. Boa tarde, azul 4206, mantenha o ponto de espera. Mantendo ponto de espera, azul 4206. Quatro, solo 56, livra direito no 219, boa tarde. 219, boa tarde. Oscar Bravo, prossiga. Salvador, boa tarde, tá 3894 na ECO. 1 no livre pouso, pista 1 no 0, vento 090 graus, 129. Quilo, vai via pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. Alfa, Quilo, pátio 3, chama para o pátio 1, 3294. Autorizado, prosseguir neto? Autorizado, 1012, fome localizador. Tomará. 1856, chame o centro do Recife no 2085 ou 125 decimal 45. Afirmo, clareza 5, Oscar, Oscar Bravo. Estabilizando no ILS Go 1273. Gente, passa Duna, completa o sinal do procedimento. ILS X-Ray, chame Torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia, até daqui a pouco, amigo. Boa. Pistão no zero, agilizando as manobras, preparando-se para a decolagem imediata. Tá com o gol à vista, vai agilizar a operação azul 4206. Oxi! 132, 4 horas, com o FIS, amanhã 120. Web 6720, tá 6720, táxi à direita, ponto de espera, torre 1186, 1012 altímetro, 6720. 1012, tá à direita, 186 com a torre no ponto de espera, 6720. Obrigado, bom serviço. Igualmente. TAM 3894, ingresso de parte 1, portão 08. Ingresso do parte 1 pro 08, 3894, boa tarde. Tirei 219, boa tarde, Mederano. Paulo Salvador, com 601, olha pra você escutar. 601, ingresse à direita, alfa, esquerda, quilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Ok, alfa, quilo, pátio 3, já porta para ingressar no pátio 1, 601. Zero pronto. Boa tarde, web 6720, mantenha um ponto de espera. Mantém, na sua escuta, 6720. Instituto que mantém, estou... Não tenho contato radar com sua aeronave. 0,65, senhor. 7. Informo que... Eu tenho contato radar com a sua aeronave. A perda foi a 32 milhas nordeste do VR de Salvador. Ok, senhor. Ciente. É... Vamos dar um minuto de garantia. Certo. Ciente, informe... Iniciando descida. Quando pronto, irá descer até 1.500 pés. Ajuste 1.012. Ok, ajuste 1.012, ideal descida, descer até 1.500 pés. Para nós. Gente, livre pouso. 4206, decolado aos 00, controle 1998, bom voo. 198, grato, azul 4206. Salvador, Papo de Ford, Alfa, Oscar Golf, ideal descida. Alfa, Oscar Golf, desça para 1.500 pés, ajuste altímetro 1.012, informe atingido. 1.500 pés, ajustado 1.012, Alfa, Oscar Golf. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4206, está livrando 1.500 pés. Azul 4206, contato radar decolagem, sua para nível 370, saída PUCA. Ao 370, saída PUCA, azul 4206. Oscar Bravo, a linha aí mantém, pista 1.0. Web 6720, a linha aí mantém, pista 1.0. A linha mantém, pista 1.0, 6720. O gol vai livrar, torre apenas para informação, quando cruzou a caseira estava com 12 nós, ok? Ok, ciente. O gol no 273. Seu solo ao 02, no 219. 219, 273. Salvador, gol no 273, livrou, boa tarde. 273, táxi à direita, alfa, pós esquerda, quilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio 1. Alfa, esquerda, quilo, pátio 3, chamarei para ingresso no pátio 1. Web 5729, cópia. prossiga. 5729 autorizado com fins nível 340, decola da 10, curva direita, subida da EL, Leda, pós direto bridge, pós bridge direto com fins. O controle 5522, o controle.